dormem no círculo branco da fingida inocência. Ah, ah, ah, três margaridas. Uma é sapeca e morena, ah, ah, ah, ah. Outra é loura e coquete. A terceira, ruiva e sardenta, morde uma dúvida entre os dentes. Essa dúvida vermelha, maçã de pedra estralando. Dormem no círculo branco da fingida inocência. Ah, ah, duas margaridas. A terceira, ruiva e sardenta, escapuliu colorida com o amante para outra vida. Escapuliu colorida com o amante para outra vida.